YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Resistindo ao tempo, através do idealismo de compositores e músicos, o choro passa por um processo de modernização com o aparecimento de novas gerações compondo e revalorizando o gênero. Para alguns estudiosos, isso representa o começo de uma nova fase de maturidade da música popular. É que agora, ao contrário dos anos 70, quando o choro completou seu primeiro centenário, o gênero reaparece com nova mídia, o CD. Além disso, os chorões contemporâneos estão assumindo um papel surpreendente na reafirmação da música de choro. Deixando para trás os padrões mais antigos, eles estão buscando modernas técnicas de tocar o choro, valendo-se de instrumentos primitivos, como é o caso do violeiro Roberto Corrêa. violeiro Roberto Corrêa, tivemos Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, Brejeiro e Odeon, de Ernesto Nazaré. Nas três peças do choro tradicional, Roberto Corrêa preserva, com sua viola, os sentimentos originais dos dois autores populares. Como gênero popular, o choro não pode ser estático. Por isso, apaixonados do gênero, sejam eles de ontem ou de hoje, sempre valeram-se de conhecidos choros que foram recriados e conservaram intacta a espontaneidade de sua forma original. Desse modo, chorões contemporâneos nos transportam ao passado, ao mesmo tempo em que conservam o espírito da época. Três exemplos de nossa afirmativa vão aparecer no bloco seguinte. Três choros de Pixinguinha apareceram aqui. Um a zero, Pagão e Cheguei. Os solos de flauta ficaram por conta de Antônio Carrasqueira. Reaparecimento do choro através dos meios mais modernos da mídia significa a revalorização da música e do músico brasileiro num processo ininterrupto e constante. É que, na verdade, decorridos um século e meio, o choro nunca morreu. Ele ficou apenas escondido nas regiões distantes dos grandes centros. Tomando-se por base os lançamentos frequentes de CDs com músicas de choro, pode-se afirmar que o gênero continua cumprindo o seu papel. Divulgar simplesmente a música popular brasileira. Thank you. Você ouviu Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo, Quanto Dói uma Saudade, de Garoto, e Uma Rosa para Ela, de Jorge Cardoso, com o autor. Cearense, Jorge Cardoso é bandolinista da nova geração de chorões. A Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Assumindo definitivamente o choro como o caminho musical de sua carreira, o flautista Altamiro Carrilho já explorou os mais variados estilos do ritmo. E depois de executar melodias de flautistas que foram seus ídolos, Altamiro também transpôs para o choro peças eruditas de Beethoven, Mozart e Chopin, entre outros. Mais recentemente, Altamiro Carrilho criou em seu repertório modalidades das mais modernas em se tratando de choro. Thank you. Bem te vi tristonho, As Andorinhas de Campinas e Contatos Imediatos são criações de Altamiro Carrilho que apareceram aqui com o próprio músico. Autor de melodias populares como Rosa e Carinhoso, Pixinguinha não só foi um dos mais inspirados músicos, como também o responsável pela integração de instrumentos de sopro popularizados no Brasil. Além de flautista e saxofonista, Pixinguinha desenvolveu ainda um trabalho inédito como orquestrador. Compondo muito para a regional, escreveu arranjos orquestrais para mais de 20 choros de seu repertório. Suas partituras, no entanto, só agora foram descobertas por pesquisadores do choro. E três exemplos vão aparecer agora. Thank you. Orquestra Pixinguinha, você ouviu Machixe de Ferro, Urubatã e Vou Vivendo, de Pixinguinha. Instrumentista que nasceu e se criou no ambiente do choro e do frevo, Armando Macedo, o Armandinho do trio elétrico Dodô e Osmar, é também um chorão dos mais modernos. Mesclando a influência da música tradicional com o rock de seu tempo, Armandinho comparece a este programa com execuções das mais modernas. Thank you. O bandolinista Armando Macedo encerrou o programa de hoje. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEB. Produção e supervisão geral, Perfilino Neto. Apresentação, Marcos Castelhano. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Rock em geral, o melhor do rock em todos os tempos. Toda terça às 21h. Rádio 80 anos no ar. Educadora, 25 anos na medida do seu bom gosto. VYC 299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia. Hora certa. Apoio Copiarte. 25 anos fazendo bem feito. Aberta também aos domingos e feriados. Copiarte. Bicampeã Top of Mind. 9:02. Satélite vai procurar novos planetas em 2005. Informe Educadora. O programa Sua Nota é um Show levou aos estádios do interior mais de 23 mil torcedores e arrecadou cerca de 235 mil notas e cupons fiscais nos últimos jogos do Campeonato Baiano. Para troca pelo ingresso, o torcedor deve levar 10 notas ou cupons fiscais nas bilheterias dos estádios até 24 horas antes do início da partida. Esse ano foram registrados na capital paulista 478 casos de dengue. Jabaquara, Vila Leopoldina e Rio Pequeno são os locais onde foram detectados os maiores surtos da doença. A Secretaria Municipal da Saúde vai contratar mais 290 agentes para conter o avanço da dengue e prevenir uma epidemia. A França lidera um programa espacial que inclui o Brasil e países europeus para mandar ao espaço um satélite no ano de 2005. O objetivo é descobrir novos planetas fora do Sistema Solar. O Brasil vai investir cerca de $300 mil e vai receber os resultados das pesquisas na base do INPE, que fica em Natal. Outras notícias na próxima edição do Informe Educadora, logo mais às 11 horas. Agora são 9:03. Bom dia para você.